tirado, ah, gostoso, viu? Tirada gostoso não. Ah, sumiço não, que eu sou nada mais, nada menos do que 100% sensual. Vai, diguinho, vai lambendo pra você ficar maluco. Tome cuidado, menina, no chimite. Sou pepe safado, sou de Deus, todo mundo. Vai, dig-dig, vai lambendo pra você ficar maluco. Tome cuidado, menina, no silêncio. Sou pepe gostoso, olha a bundinha de bebê, olha a bundinha. Pintado, ligado, no rebolado. O seu carisma não se desconquistou. Deixa a bundinha tão pequenininho. Pepe safado, eu sou. Hidrado, ligado, no rebolado. O seu carisma não se desconquistou. Mexe a bundinha tão pequenininho. Pepe safado, eu sou. Lambe-lambe, eu tô maluco. Quero dig-dig-dig-dig-dig-dig. E lambe-lambe, eu tô maluco. E la-la-la-la-la-la-la. Quero dig-dig-dig-dig-dig-dig. Simbora! E lambe-lambe, eu tô maluco. Agora Pepe vai sambar. E vai sambando, vai quebrando, quebrando, quebrando, quebrando, quebrando, sambando. Joga o baile. Samba, samba, quebra. Samba, samba, samba, samba, quebra. Samba, samba, samba, samba, quebra. Samba, samba, samba, samba, samba, quebra. Samba, samba, rebolado. O seu carisma não se desconquistou. Mexe a bundinha, tão pequenininho. Pepe safado, eu sou. Pintado, ligado, no rebolado. O seu carisma não se desconquistou. Mexe a bundinha, mexe a bundinha. Pepe safado, eu sou. Dig, dig, dig, dig, dig, joga, simão. Vila, vila, meu tom maluco. É, no dig, dig, dig, dig, dig, dig. Vila, vila, meu tom maluco. Vila, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Agora bota a mão na cabeça e mexe, meu filho. Você vai ver, olha a quebrança, olha a quebradeira. Samando, samando, samando, samando, samando. Tá bonito demais, tá bonito. Joga, meu filho, você é meu culpado, hein? Tremendo, tremendo, tremendo, tremendo, tremendo, tremendo, tremendo.